Panorama Agrícola para 3 de maio de 2013, sexta-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá, sexta-feira de lua minguante, 3 de maio de 2013, estamos abrindo para você, nosso ouvinte, o Panorama Agrícola. O meu carrão vai voando pela estrada, vai rasgando a madrugada, avisa logo a mulher. Um abraço para você do Márcio Peixe e do Eduardo Maier, que fazem conosco o Panorama Agrícola. E o ditado de hoje é: o amor não é ciumento. Eu tô chonado, coração tá de bandeja, tomo pinga com cerveja, ouvindo moda sertaneja e você ouve no programa de hoje uma dica sobre vantagens do plantio direto. Sexta-feira tem boletim do SC Rural. Tenente Macari fala sobre educação ambiental dentro desse programa de Estado, o SC Rural. E no noticiário, biogás e fertilizantes a partir do tratamento de dejetos de suínos e aves. E a feira de plantas ornamentais em Corupá. Assista domingo ao programa SC Agricultura, 6:30 da manhã na Parabólica Canal Terra Viva e na Sky Canal 104. Aqui no Panorama Agrícola você pode nos ajudar a fazer o programa ao enviar e-mail para panoramaagricola@epagre.sc.gov.br ou ao ligar 48-3665-5359. Uma dica que pode mudar o seu dia. Agricultor, use o sistema de plantio direto. Informe-se na EPAGRE do seu município. É produção com conservação do solo. O sistema de plantio direto tem vantagens sociais, econômicas e ambientais. É hora das notícias. A Embrapa, em especial a Embrapa Suínos e Aves e a Itaipu Binacional, vão ampliar cooperação no desenvolvimento de tecnologias para transformar resíduos da produção em alternativa de renda para os agricultores de todo o Brasil. Esse é o principal desafio do projeto Tecnologias para a Produção e Uso de Biogás e Fertilizantes a partir do tratamento de dejetos animais no âmbito do Plano ABC, Agricultura de Baixo Carbono. Outra meta é fomentar arranjos que ampliem a geração de energia elétrica e térmica por meio de biodigestores e o surgimento de fábricas de produção de biofertilizantes. Os primeiros resultados práticos dessa rede chamada Biogás Fértil já poderão ser observados em 2014, porque muitas dessas tecnologias do projeto estão em fase de finalização, como é o caso das fábricas de biofertilizantes que utilizam resíduos da produção de aves. No caso dos suínos, é preciso, porém, fazer uma adaptação para o dejeto de suínos, fazendo com que esses resíduos possam se transformar em um negócio promissor. Outra aposta para breve é a geração de energia elétrica por meio de biodigestores. Esse é um dos interesses da Itaipu Binacional, que quer desenvolver o mercado de energia alternativa no país. Estamos anunciando para você a FECAPLANTE, Feira Catarinense de Plantas e Flores Ornamentais, dias 17, 18 e 19 de maio, em Corupá. No dia 17, junto com a feira, acontece também um fórum técnico da floricultura. Boletim do Santa Catarina Rural. Cooperação para o desenvolvimento. No boletim do SC Rural de hoje, nós conversamos com a Tenente Macari, que é gerente de educação ambiental da Polícia Militar Ambiental, que trabalha com protetores ambientais. E esse trabalho, que já é desenvolvido há algum tempo, agora está incluso também nas ações do SC Rural. Que avaliação, Tenente Macari, dá para se fazer desse trabalho de educação ambiental junto aos jovens? A repercussão tem sido excelente, né? Porque eles não é apenas a formação, eles viram multiplicadores da defesa das questões do meio ambiente. E eles acabam levando para a comunidade, para as escolas, nos locais onde eles estão inseridos, para os colegas, a importância da defesa, da proteção e da mudança de alguns hábitos de vida. protetor ambiental existe desde... 1999, iniciou na cidade de Rio do Sul. E de lá para cá, a Tenente Macari sempre esteve envolvida no projeto? Não, eu entrei para a Polícia Ambiental em julho do ano passado. E aí me identifiquei com o projeto e estou gerenciando desde então. Correto, mas dá para fazer um balanço nesse período, o que, que avançou em termos de educação ambiental? Olha, a entrada do SC Rural, por exemplo, como um patrocinador do protetor ambiental, do programa em si, ele foi de suma importância porque ele deu condições para o programa ele criar um corpo, né? Então a gente teve condições de solidificar o programa. E além de várias, a gente firmou muito a questão da caracterização do programa, seja pelo fardamento que as crianças utilizam, muitos materiais, próprio material de apoio, material didático, pedagógico. Para nossa felicidade, esse ano, nós tivemos o reconhecimento da Polícia Militar de Santa Catarina, onde o Batalhão de Polícia Militar Ambiental está inserido, como o protetor ambiental sendo o segundo programa padrão da Polícia Militar. Então, ele teve um enfoque tão grande, ele ficou um programa tão consistente, que ele teve reconhecimento da Polícia Militar, que tinha um único programa da instituição, e o programa protetor ambiental foi reconhecido como o segundo programa institucional hoje. E eu valorizo muito a questão do patrocínio, do fomento do programa SC Rural. Perfeito. Tenente Macari, o protetor ambiental trabalha mais educação ou fiscalização? Apenas educação. Apenas educação. Sim, o programa é voltado só para a questão da educação. O público jovens? Público de 14 a 16 anos. É óbvio que nós temos a orientação no sentido de que a gente explica para esses jovens onde está o problema, por exemplo, eles conseguem identificar um crime ambiental, né? E eles são os nossos olhos, de certa forma, se eu posso dizer se isso seria uma espécie de fiscalização. Porque daí eles são orientados para onde ligar para o 190, para a polícia, para denunciar esses crimes. Esse conhecimento eles têm. Que ações e projetos dentro do protetor ambiental estão programadas para este ano? Esse ano a gente tem, desde o encontro estadual, que provavelmente vai acontecer agora no mês de maio, né? As trilhas ecológicas, blitz ecológicas que a gente faz com frequência, a gente visita inúmeros projetos de educação ambiental, seja o projeto Tamar aqui, a gente vai conhecer um projeto que é um borboletário orquidário em Capivari de Baixo, que é feito pela Eletrosul, que é uma novidade de educação ambiental agora no estado, e outros projetos, porque como é um programa muito amplo, ele está norte a sul, leste a oeste do estado, né? Então a gente procura valorizar a potencialidade de cada região, porque o estado ele se diferencia muito, né? Quantos protetores ambientais tem hoje no estado? Nós estamos com a expectativa, nós formamos até hoje cerca de 2.700 jovens e a nossa meta sempre foi alcançar 300, 350. Este ano, pela visibilidade do programa, parece que são mais de 800 jovens que serão formados. A Tenente Macari falou há pouco sobre blitz ambiental. Como é que funcionaria uma blitz ambiental com os jovens participando? É como se fosse uma blitz, né, da Polícia Militar, que é um comando de trânsito que a gente chama, onde os carros são parados por policiais e essas crianças, através de folders educativos ou mesmo espécies nativas, elas orientam as pessoas a respeito de coisas importantes a respeito do meio ambiente, mudanças de hábito e a importância, de repente, de plantar uma árvore. Correto. A ideia básica, então, é educar, ensinar para evitar punições no futuro? A ideia é conscientizar, não só pelo medo da punição, mas que o jovem ele cresça com uma cultura de conseguir diferenciar o certo do errado, de não aceitar tanto a questão essa questão de cultura de massa mesmo, de consumo, de mídia. A gente tenta mostrar para esses jovens uma segunda opção. A gente tenta mostrar o processo inteiro justamente para eles conseguirem não cair nessa rotina de consumo e que, se for um consumo, consumo consciente. Muito bom. Conversamos com a Tenente Macari, gerente de Educação Ambiental da Polícia Militar Ambiental de Santa Catarina, sobre o protetor ambiental que faz parte do SC Rural. Algo mais que a Tenente gostaria de acrescentar? Não, apenas agradecer a entrevista, a oportunidade. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE.